sofro. Se tu comigo estás, já te entreguei minha vida para viver em paz. Se contra ti pequei, rogo de ti o perdão. Eu estou arrependido, digo de coração. A minha alma espera por tua salvação. És meu pastor amado.